Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Pois é, estamos a iniciar mais um programa, sexta-feira à noite. Eu sei que é Natal, mas há muita gente que aproveita estas festas para dar assim um pezinho de dança e, por que não, recordar os grandes hits de dança dos anos 90. Ora, precisamente por isso, hoje cá estou mais uma vez e sem abrir exceções para mais um Musicália dedicado a este género, aos grandes hits de dança dos anos 90. Eles encantaram as pistas e puseram toda a gente a dançar. Experience, de Lisa Mary, foi um desses exemplos. Lá para 1996, esta música brilhou e pôs toda a gente a brilhar também. Ora, é desta forma que abrimos mais um musical e aqui na Rádio Antena Web com Lisa Mary e Experience. Depois de Lisa Lisa Mary, nada melhor do que ficarmos com uma versão diferente, mas igualmente espetacular, de Move Your Body, música que foi lançada no final do ano de 1999 pelos Anvil 65. Fez muito sucesso. Vamos aqui ouvir uma das versões raras desta melodia. Ainda para ficarmos com os Erotic, grande música, Fred Come to Bed, fez muito sucesso nas pistas de dança lá para meados da década de 1990, esta espetacular década sobre a qual incide o nosso programa de sexta-feira. Ora, vamos então dançar, a bom dançar com estes dois temas. Recordo, Anvil 65 com Move Your Body e Fred Come to Bed dos Erotic. Move your body, everybody. Don't be sorry. a nossa missão está a chegar ao final, mas tenho dois temas para vocês. Vão eles fechar a edição de hoje do Musicalia. Vamos ficar com uma grande música. Já é do princípio da década de 2000, mas ainda foi muito dançada e já tem uns aninhos. Vamos lá recordar Dido com os Faithless. I've Been Waiting. Uma grande música. E depois, para finalizar, trago-vos nem mais nem menos do que One and One, música que fez muito sucesso nas pistas de dança por Robert Miles. É desta forma que chegamos ao final de mais um Musicalia. Já a seguir na Rádio Antena Web é vez de Miguel Freitas com mais um Planeta Rock. Fiquem bem, um bom Natal e até terça-feira. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. Still